Fecheiro 3. Weston estendeu o pescoço a fim de poder observá-la por cima do jornal e inquiriu: Que temos agora, Grace? É a Glória. Acabo de devolver o cão. Ela dizia que não o podia ver na sua frente. Está a arrastar-me para uma crise de nervos. Pôs o jornal com um clarão de esperança no olhar. Talvez não fosse má ideia irmos buscar de novo o Robbie. É possível, sabes? Punha-me em contacto com... Não, cortou ela com firmeza. Não quero sequer ouvir falar disso. Não vamos capitular tão facilmente. A minha filha não será criada por um robô, mesmo que tenham de passar anos antes que se convença. Weston voltou a concentrar-se no jornal com visível desapontamento. Se isto continua por muito mais tempo, fico com a cabeça branca prematuramente. És uma grande ajuda, foi a réplica glacial. Glória precisa de mudar de ambiente. Compreende-se que aqui não consiga esquecer o Robbie. Todas as árvores e rochas lhe recordam a sua presença. É a situação mais parva que jamais vi. Imagina uma criança amargurada com a perda de um robô. Não te desvies do assunto principal. Em que consiste a mudança de ares que tens em mente? Vamos levá-la para Nova York. Para a cidade? Em agosto? Sabes como é aquilo nesta altura do ano? Simplesmente insuportável. Milhões de pessoas o suportam, porque não têm um lugar como este para se refugiar. Se não fossem obrigadas a permanecer lá, não o faziam. De qualquer modo, é a única solução. Proponho que partamos já, ou pelo menos assim que ultimarmos os preparativos. Na cidade, a Glória encontrará interesses e amigos suficientes para se reanimar e esquecer aquela máquina. Valham-me todos os santos, grunhiu ele. Só de pensar nas ruas escaldantes? Que remédio! Persistiu ela, inabalável. A Glória perdeu mais de 2 quilos no mês. E a saúde da minha querida filha é mais importante para mim que o teu conforto. Foi pena não teres pensado na saúde da tua querida filha antes de a privares do robô, articulou Weston para consigo. Glória deixou transparecer sinais de melhoras quando foi informada da viagem iminente a Nova York, embora raramente se referisse ao facto. Quando o fazia, deixava transparecer um certo entusiasmo. Recomeçou a sorrir e a comer com o antigo apetite. Entretanto, a senhora Weston congratulava-se com o aparente êxito da sua iniciativa e não perdia uma oportunidade de manifestar o triunfo sobre o seu cético marido. Ajuda-me a fazer as malas como um anjo obediente e conversa como se nada a preocupasse. É o que eu disse. Basta arranjar-lhe novos interesses. Proferiu ele entre dentes. Oxalá não te enganes. Os preparativos desenrolaram-se com rapidez. Foram tomadas as providências necessárias para a nova residência na cidade e contratado um casal de meia-idade para se ocupar da casa no campo. Quando chegou finalmente o dia da partida, Glória recuperara toda a vivacidade de outrora e o nome de Robbie nunca lhe acudia aos lábios. Quase eufórica, a família seguiu de girotáxi para o aeroporto. Weston teria preferido servir-se do seu giro privado, mas só tinha 2 lugares, sem espaço para a bagagem, e embarcou no gigantesco transporte. Vem, Glória, indicou a senhora Weston. Tens lugar à janela para poderes admirar o cenário. A garota avançou alegremente pelo corredor, sentou-se, achatou o nariz contra a espessa vidraça e observou com curiosidade crescente os preparativos da descolagem. Era demasiado jovem para se assustar quando o solo começou a afastar-se para baixo, pelo menos era o que parecia, e o peso do seu corpo quase duplicou. Só quando o solo se converteu numa espécie de tapete de retalhos, descolou o nariz da vidraça e perguntou à mãe: Quando é que chegamos à cidade, mamã? Dentro de meia hora, querida. Com uma ponta de ansiedade, a senhora Weston prosseguiu. Não estás contente por irmos para lá? Não achas que serás feliz? Com todos aqueles edifícios altos, muita gente e coisas novas para ver? Iremos ao Visivox todos os dias. Ao circo, à praia. Com certeza, mãezinha. Pronunciou a garota sem entusiasmo. Naquele momento, o aparelho sobrevoou um banco de nuvens que lhe despertou imediatamente a atenção. Quando ficou para trás, ela voltou-se de novo para a senhora Weston e declarou com uma expressão misteriosa: sei porque vamos para a cidade. Sabes, querida? Disse a mãe, intrigada. E porquê é? Não me disseste para ser uma surpresa, mas eu sei. Por um momento, Glória surpreendeu-se com a sua própria perspicácia, até que soltou uma risada. Vamos para Nova York para encontrar o Robbie. Não é? Não é verdade? Recorrendo a detetives. A revelação surgiu quando George Weston bebia um copo d'água com resultados desastrosos. Registou-se um acesso de tosse estrangulada, um geyser momentâneo e uma expressão de embaraço. A senhora Weston manteve a compostura, mas quando a filha repetiu a pergunta numa inflexão de certa dúvida, sentiu a sua indignação parcialmente dominada. Talvez, retorquiu secamente. E agora está quieta e calada, por favor. A cidade de Nova Iorque em 1998, DC, era mais do que nunca na sua história um paraíso para o turista. Os pais de Glória percebiam-se do facto e esforçavam-se por tirar o maior partido disso. Por indicação, ordem, direta da esposa, George Weston providenciara para que os seus negócios se desenrolassem normalmente, sem ele, durante um mês, a fim de dispor de plena liberdade para se concentrar na operação que denominava impelir Glória para a beira do abismo. E à semelhança de tudo em que ele participava, desbobinava-se com eficiência. Antes de expirados os 30 dias, não fora omitido um único pormenor possível de realizar. A garota foi levada ao topo do edifício Roosevelt, com 800 metros de altura, para contemplar, abismada, o extenso panorama de terraços em Long Island e New Jersey. Visitaram os parques zoológicos, onde ela observou com um misto de entusiasmo e medo o verdadeiro leão vivo. Algo desapontada com o facto de lhe darem a comer pedaços de carne crua, em vez de seres humanos, como esperara. E insistiu perentoriamente em ver a baleia. Os vários museus também receberam o seu quinhão de atenção, juntamente com jardins públicos, praias e aquário. Levaram-na a uma excursão no Hudson, a bordo de um vapor equipado com o incrível arcaísmo dos anos 20. Viajou à estratosfera numa nave de exibição, onde o céu assumiu uma tonalidade rocheada e as estrelas se salientavam como pequenos projetores, com a Terra reduzida a uma esfera no espaço. Sob as águas do Sound, pôde admirar o mundo aquático, instalada num veículo submarino de vidro, deslumbrando-se com a diversidade de seres que ondulavam em volta. A um nível mais prosaico, a senhora Weston levou-a a vários estabelecimentos, onde Glória se maravilhou com outro tipo de país de fadas. Na verdade, perto do final dos 30 dias, o casal achava-se convencido de que fora feito tudo o que poderia ser feito para eliminar o ausente Robbie, de uma vez por todas, da mente da filha. Mas não havia a certeza absoluta da operação ter sido coroada de êxito. Subsistia o facto de que, aonde quer que se deslocasse, a garota manifestava o mais absorto e concentrado interesse em todos os robôs presentes. por excitante que fosse o espetáculo na sua frente, ou a novidade que constituísse para ela, desviava imediatamente os olhos para a fonte do mínimo movimento metálico. A senhora Weston esforçava-se heroicamente por afastá-la das cercanias de todo e qualquer robô, e a situação atingiu o clímax com o episódio ocorrido no Museu da Ciência e Indústria, o qual anunciava um programa especial para crianças, durante o qual seriam apresentadas as últimas descobertas no campo dos brinquedos infantis. É claro que os Weston incluíram imediatamente o espetáculo no topo da sua lista de prioridades. Achavam-se imersos na contemplação das proezas de um potente eletroímã quando a senhora Weston descobriu que Glória não se encontrava a seu lado. O pânico inicial foi seguido de uma decisão calma e, com a colaboração de 3 funcionários do museu, as buscas principiaram imediatamente. Todavia, a garota não costumava vaguear sem um rumo bem definido. Para a idade, podia considerar-se uma pessoa invulgarmente determinada, bem abastecida dos genes maternos a esse respeito. Avistaram um largo letreiro no segundo andar com a indicação "Acesso ao robô falante". Apercebera-se que os pais não mostravam interesse em enveredar por aquela direção e procedera de forma óbvia. Aguardou o momento oportuno da distração paterna e encaminhou-se calmamente para o local indicado. O robô falante era um tour de force, um dispositivo totalmente impraticável, apenas possuidor de valor publicitário. Uma vez por hora, um grupo escoltado detinha-se na sua frente e fazia perguntas sussurradas ao engenheiro de serviço, as que este considerava apropriadas para os circuitos da máquina, transmitia-as ao robô falante. No fundo, tratava-se de uma sessão monótona. Pode ser agradável saber que o quadrado de 14 é 196. A temperatura naquele momento atingia os 25 graus centígrados. A pressão atmosférica, os 1016 milibares. E o peso atómico do sódio, 23. Mas para isso não é necessário um robô. Uma pessoa não precisa especialmente para nada de uma massa totalmente imóvel de condutores, bobines e circuitos espalhados por 25 metros quadrados. Pouca gente efetuava uma segunda visita ao local. Porém, uma rapariga, que aparentava uns 20 anos, sentava-se calmamente numa cadeira à espera de nova demonstração. Na realidade, era a única pessoa presente quando Glória entrou. Esta última não olhou na sua direção. Para ela, naquele momento, outro ser humano não passava de um elemento destituído de importância. Concentrou toda a atenção no enorme objeto com rodas. Por uns instantes hesitou, desalentada, pois não se parecia com qualquer dos robôs que vira. Por fim, prudente e hesitantemente, articulou com voz trêmula: "Diga-me uma coisa, por favor, senhor robô. É o robô falante?" Não sabia explicar concretamente porquê, mas afigurava-se-lhe que um robô que podia falar merecia um certo grau de deferência. A adolescente assumiu uma expressão de concentração intensa no rosto banal. Puxou de um pequeno bloco de notas e começou a escrever. Verificou-se o som de engrenagens bem lubrificadas e uma voz de timbre mecânico ecoou em inflexão átona: "Sou o robô que fala." Glória arregalou os olhos desiludida. Na verdade, a máquina falava, mas o som provinha das suas entranhas metálicas. Não havia um rosto como interlocutor. "Pode ajudar-me, senhor robô?" O robô falante estava previsto para responder a perguntas, mas só às que figuravam no seu programa. Por conseguinte, achava-se muito confiante na sua eficiência, quando era caso disso. Posso ajudar-te? Obrigada, Sr. Robô. Tem visto o Robby? Quem é o Robby? Um robô, Sr. Robô. Glória pôs-se em bicos dos pés. Muito mais alto que eu, com cabeça. Quero dizer que o senhor não tem, mas ele sim. No entanto, as faculdades metálicas de raciocínio do robô falante não davam para tanto. Um robô? Exato, senhor robô. Como o senhor, com a diferença de que não fala e parece uma pessoa verdadeira. Um robô como eu? Sim, senhor robô. A única reação consistiu numa torrente de sons incoerentes. A generalização radical oferecida, ou seja, a sua existência, não como um objeto especial, mas membro de um grupo geral, excedia as suas capacidades. Tentou lentamente abarcar o conceito, em resultado do que queimou meia dúzia de bobines. Ato contínuo, acenderam-se vários sinais de alarme na sua estrutura. A adolescente retirou-se naquele momento. Recolhera os elementos suficientes para o seu teste de Física 1 sobre aspectos práticos da robótica, o primeiro de muitos que Susan Calvin viria a escrever sobre o assunto. Glória aguardava com uma impaciência cuidadosamente dissimulada a resposta da máquina. Quando ouviu gritar, lá está ela, atrás de si, e reconheceu a voz da mãe. Que fazes aqui, grande mazona? Bradou a senhora Weston, deixando a ansiedade dissolver-se num mar de irritação. Sabias que a mamãe e o papá quase morreram de desespero por teres desaparecido sem dizer nada? Por que fugiste? O engenheiro do robô também acudira e arrancava os cabelos, ao mesmo tempo que perguntava à multidão que se formara quem avariara a máquina. Alguém sabe decifrar sinais? Uivava. Não é permitido entrar aqui sem um acompanhante da casa. Vim só ver o robô falante, mamã, exclamou Glória em tom suficientemente elevado para se sobrepor ao pandemónio. Pensei que soubesse onde estava o Robby, por serem ambos da mesma espécie. Ao voltar a pensar no seu antigo companheiro, irrompeu em lágrimas. Tenho de o encontrar, mamã. Tenho. A senhora Weston abafou um grito de angústia e replicou. Isto é demais. Vamos para casa, George. Naquela noite, George Weston ausentou-se durante algumas horas e na manhã seguinte procurou a esposa com uma expressão que parecia suspeitosamente de uma complacência maliciosa. Tive uma ideia, Grace. Acerca de quê? Foi a pergunta mais ou menos desinteressada. De Glória. Suponho que não vais sugerir que voltemos a comprar aquele robô. Com certeza que não. Então continua. Acho que nada tenho a perder em escutar-te. Todas as minhas diligências resultaram infrutíferas até agora. Ora bem, o problema de Glória reside no facto dela encarar o Robby como uma pessoa e não como uma máquina. Por conseguinte, não consegue esquecê-lo, como é natural. Assim, se conseguirmos convencê-la de que não passa de um aglomerado de aço e cobre, sob a forma de chapas e fios, em que a eletricidade é a substância da sua vida, durante quanto tempo pensas que a saudade se prolongará? Trata-se do ataque psicológico, se porventura me faço entender. E como planeias levar isso a cabo? É muito simples. Sabes onde estive ontem à noite? Convenci o Robertson, da US Robots and Mechanical Man Corporation, a proporcionar-nos uma visita guiada às instalações. Iremos os três. E no final a Glória admitirá que o Robby não tem vida própria. Os olhos da senhora Weston regalaram-se gradualmente e deixaram transparecer um clarão que um observador otimista poderia considerar de admiração. Mas é uma ótima ideia, George. Os botões do colete dele tiveram subitamente dificuldade em resistir à tensão. Não muito diferente das que costumo ter, Grace. O Sr. Struthers era um diretor-geral consciente e naturalmente inclinado para se revelar algo verboso. Nessa conformidade, a combinação redundou numa visita plenamente explicada, talvez com algum excesso a cada passo. No entanto, a Sra. Weston não se mostrava enfastiada. Na verdade, até o interrompia com frequência para solicitar um ou outro esclarecimento mais profundo, mas numa linguagem que Glória pudesse entender. Em face de semelhante apreciação dos seus poderes narrativos, o Sr. Struthers expandiu-se genialmente e tornou-se, se possível, ainda mais comunicativo. Quanto a George Weston, esse mostrava sinais de impaciência. "Desculpe-me, Struthers", disse, interrompendo uma autêntica conferência sobre a célula fotoelétrica. "Mas não há uma secção da fábrica de mão de obra exclusivamente robótica?" "Sem dúvida", assentiu o interpelado, lançando um sorriso à Sra. Weston. "No fundo, trata-se de um círculo vicioso, em que robôs criam mais robôs. É claro que isso não constitui uma prática generalizada, sobretudo porque os sindicatos não nulo permitiriam. No entanto, podemos produzir alguns, graças exclusivamente à mão de obra robótica." Batendo com o pincenê na palma da mão para vincar a argumentação, prosseguiu: "Os sindicatos ainda não se aperceberam de que, e digo como alguém que sempre manifestou simpatia pelo movimento laboral em geral, o advento do robô, embora envolva alguma reconversão numa primeira fase, acabará inevitavelmente por..." "Com certeza", interrompeu Weston. "Mas podemos ver essa secção da fábrica? Estou certo de que é muito interessante." "Se é..." O Sr. Struthers voltou a equilibrar o pincenê no apêndice nasal com um movimento convulsivo e não conseguiu dissimular uma ponta de embaraço. "Quem não seguir-me?" Revelou-se comparativamente silencioso enquanto conduzia o trio por um longo corredor e uma escada descendente. Por fim, quando entraram numa sala espaçosa, bem iluminada, a verborreia ressurgiu e o dilúvio de explicações brotou mais uma vez. "Aqui têm", bradou numa inflexão de orgulho, "só robôs. 5 homens fazem de capatazes e nem sequer se conservam na sala. Em 5 anos, ou seja, desde que iniciámos este projeto, não ocorreu um único acidente. É claro que os robôs aqui reunidos são relativamente simples, mas..." O arrazoado do diretor-geral há muito que se convertera num murmúrio relaxante nos ouvidos de Glória. A visita afigurava-se-lhe monótona e inútil, embora na realidade houvesse muitos robôs. Contudo, nenhum se parecia nem mesmo remotamente com Robbie, e ela observava-os com claro desdém. Reparou que não havia uma única pessoa naquela sala. De repente, o seu olhar fixou-se em 6 ou 7 robôs que desenvolviam ininterrupta atividade em torno de uma mesa redonda. Escancarou os olhos, surpreendida. Apesar da distância, um deles parecia... Não! Era mesmo Robbie! O grito agudo cortou a atmosfera como uma faca acabada de afiar, e um dos robôs em redor da mesa vacilou e largou a ferramenta que utilizava. Glória quase enlouqueceu de alegria. Antes que os pais a pudessem impedir, aproximou-se do corrimão, saltou para o solo 0,5 metro abaixo e correu para Robbie de braços estendidos e cabelos soltos com a deslocação de ar. E os 3 horrorizados adultos como que petrificados, viram o que escapara à garota. Um pesado trator que avançava cegamente na sua direção. Weston recompôs-se da estupefação em escassos segundos, porém insuficientes para alcançar a filha, enquanto ele contornava o corrimão, numa tentativa desesperada para evitar o inevitável. O Sr. Struthers indicava desesperadamente aos capatazes que imobilizassem o trator, mas eles eram humanos e necessitavam de tempo para agir. Apenas Robbie atuou imediatamente e com precisão. Avançou velozmente do lado oposto, com as pernas metálicas a devorarem o espaço que o separava da dona. Tudo se passou então ao mesmo tempo. Graças a um movimento do braço, ergueu Glória do chão sem abrandar a velocidade, com o que lhe cortou o alento. Weston, que não compreendia bem o que ocorria, sentiu mais do que viu o robô voar virtualmente na sua frente e imobilizar-se de súbito. O trator cruzou o percurso de Glória, meio segundo depois de Robbie, rolou mais 3 metros e estacou ruidosamente. Glória recuperou o fôlego e sujeitou-se a uma série de abraços ardentes dos pais antes de se voltar com ansiedade para Robbie. Pelo que lhe dizia respeito, a única coisa que acontecera fora ter encontrado finalmente seu amigo. Mas a expressão da senhora Weston mudou de alívio para desconfiança e virou-se para o marido, apesar do aspecto desgrenhado e menos digno, em virtude da recente emoção, conseguiu assumir um ar suficientemente ameaçador. Foste tu que preparaste tudo isto, hein? George Weston limpava a transpiração da fronte, com mão pouco firme, e os lábios só conseguiram franzir-se num sorriso trêmulo e inexcedivelmente terno. Implacável, porém, ela desenvolveu o seu raciocínio. O Robbie não foi concebido para trabalhos de engenharia ou construção. Mandaste colocá-lo aqui para que a Glória o visse. Não me desmintas. De facto, filho, admitiu o marido. Mas como podia prever que a reunião seria tão violenta? De qualquer modo, ele salvou-lhe a vida. Não o podes negar. Não deves rejeitá-lo de novo. Grace Weston refletiu por um momento. Voltou-se para Glória e Robbie e observou-os pensativamente. A garota rodeava o pescoço do robô com o braço e uma impetuosidade que teria asfixiado qualquer ser humano e balbuciava incoerências, dominada por uma alegria semi-histérica. Os braços de uma liga de cromo e aço, capazes de dobrar uma barra de aço com 5 centímetros de diâmetro, sem a mínima dificuldade, envolviam com brandura e carinho o seu corpo frágil, enquanto os olhos emitiam um clarão avermelhado. Bem, reconheceu a Weston, acho que pode ficar connosco até enferrujar.